Eu vi um sapo pelado rio, camisa verde de sentindo frio. E não era sapo nem perereca, era o papai e só de cueca. Alô, J3. J3!